no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Já pensou chegar em uma praça de Ouro Preto e Mariana e se deparar com uma apresentação de teatro que utiliza a música como elemento cênico? Mambembe é um grupo de teatro de rua criado em 2003 como uma ação extensionista da Universidade Federal de Ouro Preto. A princípio, o grupo interpretava obras da literatura e apresentava espetáculos na rua. Hoje em dia, o projeto é coordenado pelo professor Paulo Cardoso, que explica qual a dinâmica realizada pelo grupo atualmente. O projeto era um pouco de criar, de fazer do teatro, de fazer do processo de criação, um espaço de convivência entre esses dois lugares, que é, de certa maneira, um projeto acadêmico e, de outro lado, a própria produção cultural, artística, que a gente identifica já existente naquele lugar. Como é que a gente pode, de certa maneira, trazer isso e qualificar também um pouco melhor essa produção. O Mambembe, a cada ano, tem um novo projeto, com objetivos específicos. Paulo ressalta o que está sendo desenvolvido nesse ano. De certa maneira, era um projeto que tinha um objetivo antes do que montar um espetáculo, mas criar um canal de comunicação entre o grupo e a comunidade. Então, eu não estava muito preocupado com o resultado, eu não estava preocupado se dali ia surgir um espetáculo, estava mais interessado em saber que tipo de interação, de encontro surgia daí, quais eram as dificuldades de entrada do grupo na comunidade, para a gente pensar nessa entrada, que tipo de aproximação era melhor com a comunidade, do que você sempre, de certa maneira, pressupor uma relação muito vertical, de que você tem um produto, vai lá e apresenta isso, passando da ideia de que há uma ausência, uma falta de produção cultural na comunidade. Quer dizer, será que há essa falta? O que tem? Então, a ideia é que eles mapeassem um pouco o que tem. Se tem escola de samba, tem isso, tem aquilo. Como é que a gente pode, de certa maneira, fazer um trabalho conjunto? Fique ligadinho no grupo, porque logo, logo virão novidades. Para acompanhar o Mambembe, não deixe de acessar a página no Facebook, www.facebook.com/grupomambembeufop, ou então o blog www.mambembenossosantepassados.blogspot.com. Eu sou Laís Stephanie, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.